Revoltados, os comerciantes protestaram na avenida principal de Senador Canedo. Eles fecharam o trânsito para chamar a atenção ao problema. Há pouco mais de um mês, Paula e o filho mais velho, de 7 anos, viram o pai da família ser morto a tiros durante um assalto na padaria deles. E ainda convivem com a liberdade do assassino. A gente tem que ficar preso dentro de casa porque com medo. Isso aconteceu na segunda-feira, na terça-feira ele se prendeu o bandido, no sábado ele conseguiu fugir da cadeia. Depois de ter a distribuidora de bebidas visitada pelos bandidos de manhã, no final do expediente, a família de Marina ainda ficou na mira dos assaltantes. Roubaram nosso dinheiro, roubaram nossas coisas, até a coleção de carrinho do meu neném eles levaram. O povo já tá com medo de andar no Canedo. É segurança constante, isso não é segredo. Vários barracos roubados, assaltos na madrugada. Se reagir é aquilo, leva tiro na cara. Molecada sem estudo, programada pela mídia. Curtindo funk, ostentação, vivendo a vida bandida. Novinha já tá perdida, fica com dor de uma vez. Inexperiente, sem consciência, primeira gravidez. Ficou sozinha em casa, os pais foram pro rala. E o programa do governo deixa as escolas sem vaga. Vizinha fica calada, fingir não saber de nada. Se der com a língua nos dentes, amanhece na vala. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. Se vacilar, leva pipoco, já era, é o fim. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. Se vacilar, leva pipoco, já era, é o fim. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. Os moleques estão no corre, respeite os vida louca. Ninguém tem nada a perder e nem precisa de toco. Que o governo dá por mês, eles ganham por dia. Ninguém vai morrer de fome com tal bolsa família. Muitos são discriminados, mal compreendidos. Mas é um sistema que obriga os caras a virarem bandidos. Quem é que quer viver a vida de arroz e feijão? Se rico tem vida boa, porque o pobre não? Se mostra a televisão, mulher carro e dinheiro. 33 ou 57 é o que rende ligeiro. Família do pesadelo vivendo no sufoco. Aqui é cada um por si, o corre é louco. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. Se vacilar, leva pipoco, já era, é o fim. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. Se vacilar, leva pipoco, já era, é o fim. A lei do Canedo é cada um por si, cada um por si. Comerciante há 17 anos, Dona Lucimar também passou pelo drama de quase ficar viúva depois da ação dos ladrões e se diz até desanimada em trabalhar no ramo. Não tem segurança aqui, não tá tendo segurança, não. Tá muito difícil trabalhar. São aproximadamente 100 mil habitantes aqui na cidade e apenas 13 viaturas. O efetivo da PM, de 90 policiais, é o mesmo desde o ano 2000, segundo os moradores, quando o ideal seria pelo menos o dobro disso. Os comerciantes alegaram que a polícia, que quase nunca passa por aqui, hoje estacionou o carro na avenida. A PM garante que, mesmo com pouco, tem se virado para garantir a segurança. Mas o inimigo agora é outro. Enquanto não tiver a mudança no Código Penal, no Código de Processo Penal, vai ser essa mesma situação. A polícia militar prende de manhã, à tarde ele está na rua novamente cometendo novos crimes.